demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você ouça essa oração. Senhor, é quase meia-noite, eu estou te esperando na escuridão e no grande silêncio. Lamento todos os meus pecados. Não me deixe pedir mais do que ficar sentado na escuridão, sem acender alguma luz por conta própria, nem me abarrotar com os próprios pensamentos para preencher o vazio da noite na qual espero por ti. Deixa-me virar nada para a luz pálida e fraca dos sentidos, a fim de permanecer na doce escuridão da fé pura. Quanto ao mundo, deixa-me tornar-me para ele totalmente obscuro para sempre. Que eu possa, deste modo, por esta escuridão, chegar enfim à tua claridade. Que eu possa, depois de ter me tornado insignificante para o mundo, estender-me em direção aos sentidos infinitos, contidos em tua paz e tua glória. Tua claridade é a minha escuridão. Eu não conheço nada de ti, por mim mesmo, nem posso imaginar como fazer para te conhecer. Se eu te imaginar, estarei errado. Se te compreender, estarei enganado. Se ficar consciente e certo que te conheço, serei louco. A escuridão me basta. Reconhecer diante do Senhor que nós não somos nada, Senhor. Nós queremos reconhecer, Deus, nessa noite que Tu és tudo e que tudo que nós pensamos saber não é nada, Deus. Diante daquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós, Deus. E que um dia virá. Não deixe nos perdermos, Senhor, nesse caminho que se chama vida, Deus. Não deixe, Senhor. Não deixe a gente se perder, Senhor. Que o Teu resgate em nossas vidas seja eterno, Deus. Eterno. Para sempre, Deus. Por isso, Deus, quando o nosso coração nos roubar de Ti, Senhor, que o Senhor sempre esteja fazendo aquilo que o Senhor sempre fez, nos trazendo de volta para os Teus braços, Senhor. Que o Senhor ministre na nossa vida. Continue ministrando para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Essa oração que vocês ouviram, meio complicado, por causa que estava muito grave, mas essa oração, quem escreveu ela foi Thomas Merton, um sacerdote católico que tem sido o mentor de muita gente no quesito místico. Acho interessante porque quem conhece um pouco da biografia de Thomas Merton, a gente fica impactado com a celeridade dele, com a vida que esse homem teve diante de Deus e alguém reconhecer que todo o conhecimento que ele tem de Deus é escuridão, é poderoso. Você vê que tem gente nesse mundo que ainda consegue levar a Deus a sério, né? E consegue se manter no lugar que sempre deve se manter diante do Pai, diante da glória. Porque como é fácil a gente ser roubado. Como é fácil a gente ser roubado de quem nós somos, de fato, diante de Deus. Graça. Ela assume a culpa, ela cobre a vergonha, ela remove a mancha. Graça é o nome para uma menina. Também é um pensamento que mudou o mundo. E quando ela anda na rua, você pode ouvir os violinos. Graça encontra bondade em tudo. Graça, ela tem um jeito de andar, não como uma modelo, nem como um bêbado. Ela tem tempo para falar, ela viaja para fora do karma. Quando ela vai trabalhar, você pode ouvir os seus passos. Graça, ela carrega um mundo em seus quadris. Não há taça de champanhe para seus lábios. Não há giros ou pulos entre os dedos. Ela carrega uma pérola em perfeitas condições. O que antes era dor, o que antes era atrito, o que deixava uma marca, não fere mais. Porque graça cria a beleza a partir das coisas feias. Eu vou repetir essa frase. Porque graça cria a beleza a partir das coisas feias. Graça acha beleza em tudo. Graça acha bondade em tudo. Isso é a letra de uma música de uma banda chamada U2, que todos vocês conhecem. O Bono, numa entrevista, ele respondeu algumas coisas que eu queria ler para vocês aqui. Falando sobre algumas questões de fé, o repórter pergunta assim para ele: a minha compreensão, Bono respondendo antes, a minha compreensão das Escrituras foi feita simplesmente pela pessoa de Cristo. Cristo ensina que Deus é amor. O que isso significa? Significa para mim um estudo sobre a vida de Cristo. Amor aqui é descrito como uma criança nascida num lar pobre, vulnerável e sem honra. Eu não deixo minha religião muito complicada. Bem, eu penso que eu conheço quem é Deus. E Deus é amor. E quanto mais eu falo deste amor, mais eu permito ser transformado pelo amor e agir por esse amor que é a minha religião. As coisas se tornam complicadas quando eu tento viver esse amor. Não é fácil. O repórter então pergunta, como todo cético pergunta: e o Deus do Antigo Testamento? Ele não era tão paz e amor, como você está me dizendo. E Bono responde assim para ele de uma maneira bem interessante. Ele fala: nada disso afeta a minha visão de quem é Cristo. Nada disso afeta a minha visão de quem é Cristo. O Evangelho mostra uma figura de exigência, às vezes até dividindo o amor, mas mesmo assim continua sendo amor. Eu acredito no Antigo Testamento como um filme de ação, sangue, carros se batendo, efeitos especiais, o mar se abrindo, assassinatos, adultérios, a criatura de Deus com desejo de matar, rebelde. Mas a maneira que eu vejo uma relação de Deus é como um amigo. Quando você é criança, você precisa de instruções e regras. Mas com Cristo, nós temos acesso a um relacionamento mais íntimo. Enquanto no Antigo Testamento a relação de adoração era mais vertical, no Novo Testamento, por outro lado... Tira lá da tomada, lá, é o amarelo ali, é só tirar esse... Não, daqui, o T, tá vendo esse negócio amarelo? Tem um T aí, né? Tira o T. disto. Amém? Isso acontece, não tem nada a ver com o diabo não, por favor. Discípulos de Rebeca Brown, não venham com essa conversa para cima de mim aí, tá? Sempre que esquentou mesmo ali, estourou. Me gostava. Mas com Cristo, nós temos acesso a um relacionamento mais íntimo. Enquanto no Antigo Testamento a relação da adoração era mais vertical, no Novo Testamento, por outro lado, nós olhamos para um Jesus familiar, horizontal. A combinação é o que faz ele na cruz, por todos nós. O repórter ainda continua. Falando sobre filmes de ação, nós falamos sobre a América Central e do Sul em nossa última conversa. Os jesuítas falavam sobre a palavra de Deus com uma mão trazendo a palavra e a outra uma arma. Um novo ataque cético contra a fé. E Bono de novo responde: Eu sei. A religião pode ser inimiga de Deus. Isso acontece quando Deus, assim como Elvis, sai da jogada. As instruções foram ditas e dogmas são seguidos em uma congregação liderada por um homem, em que ele e os outros são guiados pelo Espírito Santo. O problema é quando a disciplina substitui o discipulado. Por que você está me atirando isso? Bono pergunta. Ele continua assim: eu estava imaginando se você disse tudo isso ao Papa no dia em que você o encontrou. Bono responde: não sejamos tão duros com a Igreja Romana aqui. A Igreja Católica tem seus problemas, mas quanto mais velho eu fico, mais estímulo eu encontro aqui para lutar pelo que é certo. A experiência de estar em uma multidão de pessoas humildes, oprimidas, de pessoas que oram murmurando. O repórter ainda pergunta: então, aí você não seria tão crítico? Ele responde: eu posso criticar a Igreja Católica, mas quando eu vejo irmãos e irmãs ajudando no trabalho da AIDS na África, padres e freiras ficando doentes e pobres por estarem dando de si pelas vidas na África, eu sou menos agressivo com essa igreja. Aguenta aí que eu vou ler bastante coisa, você vai ter que ficar sentadinho aí me ouvindo, tá bom? Um pouco mais tarde o repórter pergunta novamente: eu acho que estou começando a entender religião porque eu estou agindo e pensando como um pai. O que você acha disso? Bono responde: eu acho que é normal. É a mente se transformando com conceitos de que Deus, que criou o universo, pode estar querendo companhia, um relacionamento de verdade. Mas o que me deixa ajoelhado é a diferença entre graça e karma. Eu não entendi, o repórter diz. Bono responde: a ideia de todas as religiões desse mundo é o karma. Sabe o que você fala? Volta para você. Olho por olho, dente por dente, ou na física, toda ação causa uma reação. É muito claro para mim que o karma é o coração do universo. O karma é o coração do universo. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas aí surge uma ideia chamada graça. Surge uma ideia. Em meio a todo esse universo de karma, surge uma ideia chamada graça, em que mesmo com tudo que você planta, colherá, desafia a razão e a lógica, o amor interrompe as consequências de suas ações com o perdão, que no meu caso é algo muito bom, pois eu faço muitas e muitas besteiras. Eu fiquei ali interessado em ouvir sobre isso. E Bono responde: isso é entre eu e Deus. Mas eu teria grandes problemas com karma. Se ele definisse meu julgamento, eu seria condenado. Estou me mantendo pela graça. Creio estar livre, pois Jesus levou todos os meus pecados na cruz, porque eu sei quem eu sou e espero não depender da minha religiosidade para ser um homem salvo, e unicamente dele. o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, eu queria acreditar nisso. O repórter disse: Bono, mas eu amo a ideia do sacrifício de Cristo. Eu amo a ideia de Deus dizer: olhem, seus cretinos, terão consequências o que vocês estão fazendo. Vocês são muito egoístas e são pecadores por natureza. E vamos encarar, você não está vivendo uma vida boa, muito boa, está? E existem consequências para os atos. A ideia da morte de Cristo é que Cristo levou os pecados desse mundo. Então ele, o pecado, não pode mais habitar em nós. E a nossa natureza pecaminosa não nos levará para a morte. Esta é a ideia. Isso deveria nos fazer mais humildes. Não é por sermos bons que vamos para o paraíso. O repórter terminando: é uma grande ideia, eu não estou negando. Esperança é algo maravilhoso. Eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Até mesmo quando parece ser alucinação em minha percepção. Cristo tem, sem sombra de dúvida, seu status ao redor do mundo, diante dos maiores críticos e pensadores. Mas o Filho de Deus, isso não é um pouco forçado da sua parte? Bono então responde: não, isso não é forçado para mim. Olhe bem, a história de Cristo, como não sendo ligada à religião, sempre é vista assim. Ele era um grande profeta, um rapaz muito interessante, tinha muito o que dizer de importante até para outros profetas. Mas, na verdade, Cristo não permite dizer isso. Cristo diz: não, eu não estou dizendo que eu sou um professor, um grande mestre. Não me chamem de grande mestre. E as pessoas dizem: não, por favor, seja somente um profeta, então. E ele fala: não, eu não sou apenas um profeta. Não me chamem de profeta. Um profeta nós até conseguimos aceitar. Então ele diz: se nós pudéssemos ser um pouco mais como ele, o mundo seria transformado. Quando eu olho para a cruz de Cristo, o que vejo é que lá estão todos os meus pecados e os pecados de todas as pessoas do mundo. Então eu pergunto a mim mesmo a pergunta que muitos fazem: quem é esse homem? Eu fico impressionado como um homem como Bono, que é um homem que não frequenta nenhuma igreja como nós frequentamos, é um homem que talvez no quesito evangélico esteja muitos anos luz longe do nosso padrão estabelecido. Agora, o que fica impressionado nessa entrevista é que como pode alguém que está fora desse arraial, desse gueto do nosso mundo chamado evangélico, como alguém consegue entender a graça, encarnar a graça na sua vida de uma maneira tão prática, enquanto nós, que ouvimos sobre essa palavra todos os dias, lemos centenas, dezenas de livros, pregações, para todos os lados, e essa palavrinha ainda é um grande mistério para ser encarnado na nossa vida. Por que isso? Por que é tão difícil para mim e para você entender simplesmente que Deus nos ama de uma maneira incondicional? Por que que é tão difícil para mim e para você entender que quando ele olhou para a minha vida, olhou para a tua vida, ele sabia exatamente quem eu e você era. E nunca houve da parte dele um tipo de expectativa enganosa, de decepção, quando descobrisse finalmente quem eu e você seríamos. Por que que é tão difícil? Brennan Manning, num vídeo que depois você pode procurar no YouTube, acho que deve ter em torno de 3, 4, 5 minutos no máximo, Brennan Manning, ele falou uma coisa que foi transformadora na minha vida. E tem sido um vídeo que volta e meia eu estou indo novamente, assistindo, ouvindo, trazendo novamente aquilo para a minha vida, porque a gente se perde rapidinho. O Brennan, ele fala assim: por causa dos últimos 48 anos que fui emboscado por Jesus numa pequena capela no oeste da Pensilvânia, E por causa das milhares e milhares de horas de dedicação à oração, meditação, silêncio e solitude durante estes anos, eu estou convencido que no dia do julgamento, o Senhor Jesus fará a cada um de nós somente uma pergunta, e uma pergunta somente. E a pergunta será: você creu que eu te amava? Você acreditou mesmo que eu amo você? Que eu amei você? Que eu amo você? Eu permanecerei amando você para toda a eternidade? Você realmente acreditou nisso? Você acreditou que eu te amava, que eu te desejava, que eu te aguardei dia após dia, dia após dia da sua existência, que eu ansiava todos os dias ouvir a sua voz? Você acredita mesmo nisso? Ou isso tudo é só religião? Isso tudo são palavras que nunca se transformaram, nunca se transformam em carne na nossa vida. Eu e você realmente acreditamos que Deus nos ama? Ou a gente veio aqui para uma festa somente, para fazer um pouco de hora, cumprir um currículo por medo do inferno, sei lá o quê? Os verdadeiros crentes responderão: sim, Senhor, eu crio no seu amor e procurei moldar a minha vida como uma resposta a esse amor. Procurei moldar a minha vida a resposta a esse amor. Por mais que muitas coisas na vida vieram em encontro, e muitas vezes eu olhei para essas situações na minha vida e penso assim: como pode haver amor nisso tudo? Como pode haver amor em toda essa dor, tragédia, decepção? Porém, tem muita gente que chegará lá um dia e responderá: sinceramente, Jesus, respondendo a tua pergunta, eu não acreditei. Aquela cruz não foi o suficiente para me convencer de que me amavas. Não foi suficiente. Na verdade, eu nunca criei. Ouvi, sim, uns maravilhosos sermões e uns ensinamentos sobre o seu amor. Eu até falei ou ensinei outros sobre isso. Mas eu pensei que fosse só um jeito de se falar, uma mentirinha amável. Alguns cristãos piedosos até me davam tapinha nas costas, dizendo essas palavras, mas era visível que eles também não acreditavam nisso. E aí está a diferença entre os cristãos verdadeiros e os que se dizem. Ninguém como um crente pode mensurar a intensidade e a profundidade do amor de Deus. Ninguém pode. Ninguém pode mensurar. Ninguém pode mensurar. Mas ao mesmo tempo, ninguém como um crente pode medir a eficácia com que o pessimismo, a melancolia na escuridão, a baixa consideração, a ausência de autoestima, o ódio próprio e o desespero nos bloqueiam do amor de Deus. Vocês percebem o quão fundamental é para mim e para você? Que essa é a... Se existe uma verdade que a gente precisa, antes de a gente começar qualquer processo, ministério, qualquer projeto, sonho no reino de Deus, essa é a primeira verdade que nós precisamos encarar, e talvez tenha sido a verdade que a gente tem mais ignorado na nossa vida. De que Deus nos ama. Que a gente pega essa verdade, que é: a Bíblia foi escrita, toda ela, homens de Deus, profetas, apóstolos, discípulos, por todo o mundo, toda a história, pagaram com suas vidas para que nós hoje tivéssemos uma revelação completa do tamanho do amor de Deus por nossas vidas. E eu não sei porquê. Essa é a verdade que menos se torna verdade na nossa vida. A gente está o tempo todo se esquecendo disso. Porque é impossível nós acreditarmos que Deus nos ama e fazer o que a gente faz com a gente mesmo. A forma como a gente molda a nossa vida com essa verdade, eu não estou falando de pecado. Porque o amor de Deus, quando ele nos deu a graça, quando ele morreu naquela cruz, Deus não foi nenhum iludido, ele tinha consciência plena dos pecados que eu ia cometer em toda a minha vida, que fiz, que estou fazendo, que ainda farei, até o meu último suspiro nesse mundo. Eu não estou falando disso. Talvez o que mais fere Deus não seja as cacas que eu e você fazemos. Mas talvez o que mais fere a Deus, que ele fez tudo o que fez, e isso não é suficiente para mim e para você. Isso não consegue ser suficiente para mim e para você. A gente, de alguma forma, fica voltando à velha lei. A gente fica voltando ao nosso conceito do karma. A gente continua acreditando nessa lei universal do karma. Eu estava lendo um pedaço da biografia de Gandhi. E dentro dos karmas, que é as camadas de evolução que cada hindu tem dentro do hindumismo, tem aqueles que são os mais insignificantes. Os mais insignificantes. E os antropólogos, depois de alguns anos de estudo, encontraram uma casta que era menor ainda do que as últimas castas que eles tinham conhecimento. Tinha os insignificantes, era a casta que tinha, que era a menor casta. Os insignificantes eram pessoas que, quando alguém cuspia no chão, eles tinham que limpar o cuspe. Era uma raça, como é que fala? Esqueci a palavra para isso. Era um tipo de classe social dentro do hinduísmo, que as pessoas literalmente eram encarregadas de limpar latrinas, esgotos e coisas desse tipo, né? Aqui quem faz é o governo, lá quem fazia era essa casta de pessoas. Ainda é esta casta de pessoas. Porém, foi encontrado um povo menor do que isso ainda, que são os invisíveis. Os invisíveis são pessoas que têm uma estima de si mesmo tão pequena que eles não se acham dignos nem de serem vistos por outras pessoas. Os invisíveis, eles vivem literalmente em cavernas, em buracos, e só saem à noite, quando todos estão dormindo, para se alimentar e viver, se a gente pode chamar isso de vida. Mas essa lei é a mesma lei que a gente encarna na nossa vida todos os dias. É a lei do karma. É a lei onde a gente pensa o tempo todo que aquilo que a gente faz, de alguma forma, a gente tem que colher. E a gente não consegue agir com graça para com a nossa vida. A gente não consegue simplesmente encarnar essa palavra poderosa. Porque você só será tão grande quanto o seu próprio conceito de Deus. Se você pensa que Deus é esse Stalin, esse Hitler, esse Mao que está por aí, esse Bin Laden, esse sei lá o que mais, se você pensa que Deus é esse cara que está por aí, com uma caderneta anotando todos os teus pecados diariamente, né, vendo assim, ah, Bia, hoje, né, filho? Hoje, chega no final do dia lá, ele faz o subtotal lá, né? Ah, Bia, você está me devendo hoje, viu? Amanhã vamos ver se você consegue acertar um pouquinho mais. O conceito que eu e você temos de Deus, desgraçadamente, nos roubará da graça. E esse conceito precisa ser mudado de alguma forma. Pascal, ele diz uma frase interessante. Ele diz assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, em retribuição, fez Deus à sua imagem e semelhança. A gente pega Deus todos os dias, literalmente, e transforma Deus naquilo que nós somos. Nós somos mesquinhos, egoístas, mentirosos, somos vingativos mesmo, né? Se a gente puder arrancar a cabeça, a gente arranca mesmo. Às vezes não é nem com os outros, às vezes é com a gente mesmo, né? Porque tem gente ainda que é só com os outros, tem gente que, além de ser com os outros, é consigo mesmo, né? Se pudesse, literalmente, talvez se o inferno não existisse, Eu creio que muitos da crentaiada que está por aí entraria numa guilhotina aí e cortaria a própria cabeça, né? Para livrar esse mundo de si mesmo. Deus, ele diz assim para mim e para você: eu conheço toda a sua história de vida, todos os seus esqueletos no armário, todos os momentos de pecado, de vergonha, desonestidade e amor degradante que escurecem teu passado. E sei que agora mesmo você está com uma fé superficial, uma vida de oração frívola e discipulado inconsistente. E a minha palavra para você é esta: desafio-lhe a confiar que eu te amo do jeito que você é, e não do jeito que você deveria ser. Porque você nunca será como deveria ser. Nunca será. Nunca serão. Vocês nunca serão os número a tropa de elite. Nem eles não são. Você crê que Deus te ama? Amém. Feche seus olhos. Sabe, porque se nós não acreditamos que Deus nos ama, alguém é mentiroso nessa história. Alguém é mentiroso nessa história. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus não ama você, a Bíblia está mentindo quando diz que Deus é amor. Eu vou colocar uma música. Eu gostaria que você ouvisse essa letra. Permaneça de olhos fechados. Aos seus filhos mostra o lugar onde o sol do amor brilha, clareia o caminho e quem passar por ali saberá. Jesus é amor, nos estende a mão, quer entrar e ficar pra sempre. Suas palavras nos conduzem e deixam em nossas almas a semente do amor. Como é sublime ouvir sobre a salvação e entender que é preciso saber hoje, Jesus é amor, é salvação, abre o coração e deixe-o toda parte que Deus tem para mim e para você. Foi demonstrado naquela cruz, como expressão do amor dele pela minha vida e pela tua vida. Quando eu e você não encarnamos a graça na nossa vida, nós estamos dizendo que aquela cruz não serviu para nada. E se Jesus não ama você e não ama a mim, eu não sei o que é amor. Você precisa nessa noite reconhecer na sua vida, para você mesmo, que você tem valor, que você é amado por um Deus que naquela cruz morreu a minha e a tua morte. Encarne essa realidade em nome de Jesus. Encarne isso. Por mais feinho que talvez você se sinta, a graça cria a beleza a partir das coisas feias. Deus vê beleza em tudo, porque Ele ama você. Pai, nós te agradecemos, porque nessa noite Deus, todos que estão neste lugar tiveram o privilégio, Deus, tiveram esse presente de receber do Senhor palavras que o Senhor trouxe à nossa vida. Que essas palavras, Deus, não sejam levadas pelo vento, Deus, mas que essas palavras, de fato, Deus, penetrem na nossa alma, no nosso coração, Deus, no nosso espírito, na nossa mente, Deus, nos nossos legalismos, Senhor, e nos abrace, Deus, com o manto da tua graça. Nós cremos que o Senhor nos ama, e essa tem sido a força que tem nos movido, Deus, e permanecerá nos movendo por toda a eternidade, a realidade de que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, por esse presente. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Aplauda ele. Amém.